Portal do Arrocha. Olha quem está aqui, toda linda, sorridente, meiga, doce, atraente, sorrindo pra mim. Olha quem falou, quando um dia foi embora e saiu portão afora, e então jurou que nunca mais iria voltar pra mim, mas se arrependeu, chorou e sofreu, e agora está aqui me dizendo assim. Escolhi.